desse bar. Só sinto em mim uma vontade de beber. Garçom amigo, por favor, sirva mais uma. Não se preocupe com o que vai acontecer. Ela tirou um pedaço da minha vida. É um copo de bebida que disfarça minha dor. Não se preocupe com o que vai acontecer. Tô bebendo pra esquecer um alguém que me deixou. Não se preocupe com o que vai acontecer. Tô bebendo pra esquecer quem já foi meu grande amor. Garçom, traga mais uma cerveja. Hoje aqui nessa mesa eu quero me embriagar. Se eu cair, deite-me aqui no chão. Vou tirar do coração quem tanto me fez chorar. Se eu cair, deite-me aqui no chão. Vou tirar do coração quem tanto me fez chorar. Em meu peito ela deixou uma ferida. Era um copo de bebida que disfarça minha dor. Não se preocupe com o que vai acontecer. Tô bebendo pra esquecer um alguém que me deixou. Não se preocupe com o que vai acontecer. Tô bebendo pra esquecer quem já foi meu grande amor.